Confira as grandes ofertas para esta segunda-feira nas lojas da Rede Chibata de Supermercados. Aproveite! Lasanha Seara, 600 gramas, R$11,19. Margarina Quali, tradicional, 1 quilo, R$13,90. Arroz Chibata Premium, tipo 1, pacote 5 quilos, R$22,50. Adês Fruta Sabores, 1 litro, R$5,49. Toalhas umedecidas Unicare, com 48 unidades, R$5,49. Mais ofertas no site chibata.com.br. Chibata é de família para família. Passe no Chibata. Participe com a gente. Mensagem, a rádio do seu coração. A rádio do seu coração. Jantar com as mães. Com ele, Padre Antônio Maria. O mar de Maria eu mesmo. Realização. Mensagem. Há 30 anos, a rádio do seu coração. ZYK 599. Mensagem 1470 AM, Jacareí, São Paulo. Mensagem, a rádio do seu coração.